Canal 2 da Antena Web. Montei num cavalo que é meu companheiro de tanta jornada, que vinha galgando num passo ligeiro das léguas estrada. Mas vamos ao resto, que às vezes há casos que alegre contar. Passou por nós leste um grande automóvel, 30 cavalos. O meu cavaleiro, um pouco espantado, parou por um momento. Depois lá seguiu, pela estrada fora, a crines ao vento. Meu pobre cavalo, num passo ligeiro, lá ia seguindo, sem ver os cavalos que iam puxando um carro tão lindo. Mas sai numa curva e estrada comprida, ao pé de um silbado, aquele automóvel de tanta corrida ficou emparado. O meu cabrito, linchado e bonito, de caldo ao estado, ri-se contente daquele automóvel, 30 cavalos. O meu cavalito, linchado e imponente, de caldo ao estado, ri-se contente daquele automóvel, 30 cavalos. Linchado imponente, de caldo ao estado, ri-se contente daquele automóvel, 30 cavalos. O meu cavalito, linchado imponente, de caldo ao estado, ri-se contente daquele automóvel, de 30 cavalos. Traz os montes, estás vestida de beleza natural. Lá no céu és bem a coroa deste nosso Portugal. Tuas matas e florestas, os teus vales e os teus montes, vivem todos com canto da água que vai nas fontes. Traz os montes, traz os montes, de Miranda a Mirandela, de gente bem portuguesa que vai orar à capela. Tuas aldeias e tuas vilas, e chaves que é afinal que lá no norte abre a porta a Portugal. O teu parque do Alvão, juntinho a Vila Real, é um recanto escondido de beleza natural. De Bragança lá no alto, Vila Real, o teu povo bom e são é povo de Portugal. Traz os montes, de Miranda a Mirandela, de gente bem portuguesa. E chaves que é final, a chave que lá no norte abre.